delegado adjunto da Polícia Civil de Foz do Iguaçu, Dr. Geraldo Evangelista de Souza Júnior, alerta os iguaçuenses para uma nova prática de golpe na cidade. Por enquanto, houve apenas uma notícia do fato, porém, a paciente do hospital ainda não compareceu à delegacia para confeccionar o boletim de ocorrência. E ninguém quis vir à delegacia prestar declarações ou registrar boletim, o que dificulta bastante o trabalho da polícia. O Dr. Geraldo tomou conhecimento do caso na última sexta-feira, quando uma mulher recebeu a ligação de um golpista no telefone do quarto onde o marido estava internado. O nome da vítima, bem como a unidade hospitalar da cidade, não foram divulgados à imprensa. O golpista, passando-se por funcionário do hospital, quis saber como estava o paciente, que ficou em observação durante 2 dias para diagnosticar o motivo de uma febre alta. Na sequência, o golpista informou que o problema de saúde era decorrente de uma bactéria e que para o tratamento desta bactéria seria necessária a compra de um medicamento que o hospital não tinha disponível. Para garantir a eficácia do golpe, o suposto funcionário fez várias ligações para o quarto do paciente e disse que compraria o medicamento através de um laboratório e para isso solicitou que a família fizesse um depósito de R$ 2.500 em uma conta que ele disse ser a do laboratório que estava vendendo o medicamento. A mulher lesada confirmou que o prejuízo foi de R$ 2.500. Ela acionou a direção do hospital, que passou a alertar os pacientes. Os celulares de onde as ligações foram feitas são provenientes do estado do Mato Grosso do Sul, cujo DDD é 67. E suspeita-se que o golpe seja mais uma armação de presidiários recolhidos ao sistema prisional daquele estado. Por isso, o delegado alerta que todo cuidado é necessário ao receber ligações suspeitas. As vítimas devem conhecer aqueles scripts mais comuns que os estelionatários usam. Geralmente ligam a cobrar e pedem informações que a vítima nunca poderia dar. Desta forma, alimentando-os com informações precisas sobre nomes, locais, datas, endereços e condições, arma-se uma trama onde o arquiteto de todo golpe consegue familiarizar e envolver a vítima. Nunca deposite antecipadamente nenhum tipo de valor em contas bancárias ou coloque crédito em telefones celulares que você não conhece. Sempre procure a administração do hospital, da casa lotérica. Sempre procure fazer contato com as emissoras de televisão que informam que você ganhou um prêmio valiosíssimo, mas que precisa dar uma contrapartida. Enfim, procure averiguar junto aos órgãos formais a necessidade de tudo o que está sendo exigido pelos golpistas, disse o delegado Geraldo Evangelista. O delegado ainda afirma que os presidiários encabeçam uma série de golpes por celular. Os mais comuns são os falsos sequestros ou a falsa premiação de casas, de carro, o golpe da lista telefônica e do carro quebrado. Numa época em que o iguaçuense está mais endividado, cresce também o assédio de consultores de bancos para ofertas de crédito de todos os tipos. O delegado alerta que os golpistas também estão agindo com a mesma falsa proposta. Até mesmo empréstimos são contratados por telefone por golpistas. A oferta do dinheiro fácil ou de vantagens muito grandes atrai as vítimas. O delegado aconselha muita cautela. Todos os golpes por telefone envolvem o fácil faturamento de grandes quantias em dinheiro ou de prêmios mirabolantes, o que ilude as vítimas. A maioria desses golpes é de DDDs de outros estados, bem como contas bancárias para depósito dos valores solicitados. O registro da ocorrência é fundamental para que a polícia possa registrar e promover a quebra de sigilo telefônico e bancário para chegar ao golpista. A matéria foi publicada no jornal Gazeta do Iguaçu em data de ontem, mas pode ser repercutida diariamente, pois todos os dias novas vítimas procuram a polícia para registro da ocorrência. E quando sabem que terão que comparecer a uma delegacia para formalizar a queixa, acabam desistindo por vergonha ou por medo. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.